No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo, medo, medo, medo, medo, medo. Cada um guarda mais seu segredo, sua mão fechada, sua boca aberta, seu peito deserto, sua mão parada, lacrada e selada, de molhada de medo. Pai na cabeceira, é hora do almoço. Minha mãe me chama, é hora do almoço. Minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. E eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida, senão chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toque, é um pouco sozinho. É pau, é o fim, é o resto, é um pouco, são as águas de março, é a promessa de vida. São as águas de março, é a promessa de vida. É pau, é o fim, é o resto, é um pouco, são as águas de março, é a promessa de vida. São as águas de março, é a promessa de vida em nosso coração.